Transpan de Salvador, como é que é 3? Começa 63, transponde 5413, desça agora para 2000 pés e voe Duna, 1015. 6804, checado trem, vento 100 graus, 12 nós, pistão 10, pouso autorizado. Vente, pouso 10, 3804. O TAM 3283, descendo para o nível 140, voe Duna com 229. Duna com 220, descendo para 140, o TAM 3283. Azul 476 para o 75, 075 para o localizador, chama estabilizado. 75, localizador, vai chamar 220 de espírito. Olimpo 03, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, cara. Reduzindo para aproximação, Olimpo. Recap 00. Recap 00, nada, companhia Lima, tem 10, tá 3295. Cometa 63, vetoração esquerda proa 030. Fora de comunicações, foi para o rádio farol Simbra, magnética 120. Cometa 063, controle. 63, na escuta. Vetoração proa 360. Fora de comunicações, Simbra, magnética 100. 360, em afirmativo, Simbra magnética 100, altitude para descida 8000 com 1015. 8000 com 1015, magnética 100 em Simbra. Voo 941, razão de descida. Ah, então, eu tô com 1500 aqui, estamos apertando que eu tô 2000 pés acima da rampa aqui. Sem problema não, vamos perder altitude agora. A proa é a 040 descendo para 2000, tá limitado pelo localizador, eu acho que vai melhorar um pouquinho. Vai muito, então tá bom, vai na 040, desce 2000 e o limite é o lote, obrigado. Fui LS, o Olympus. Olympus 03 em aproximação, cheque o trem, torre 1186. Ei, passei até a chamar a torre 186. Via April and India, taxiway Alpha, at hold point runway 10, contact tower 118.65741, altimeter setup 1015, thank you, bye bye. Pronto, pushback, acionamento, azul 4207, gate 8. Posso passar a autorizar o último ataque, 207. Alfa, sujo 10, 3, 0, 4. Pouso autorizado. 3, pouso autorizado. Controle de Salvador, boa tarde, Jussan 3144, cruzando 190, informação uniforme. 3144, desça para 8229.015. 8.220.015, Jussan 3144. Controle Salvador, boa tarde, Jussan 3295. 3895, controle, contato radar. 8.045, prossiga. Beleza. Azul 4463, chame Recife, frequência 1251. 251, bom dia. Bom dia. Passa o Webjet, Juliette para o 01, então 80, corrija 3804. 63, direita pro 050, falha de comunicações, foi para Simbra, magnética 125. Serra, Serra. Serra, prossiga visual, código 0133. Papá Romeu? 721? Web 721, voando Duna, livre LS. Livre LS, 6721. Controle o TAN 3144, possibilidade do RNAV para 10. Ok, eu estou com o ILS funcionando, o senhor quer executar o RNAV? É, o ativo estava com o ILS fora, mas se tiver ILS, a gente faz ILS. Continue ainda na chegada e aguarde para o ILS. Obrigado, aguardando. O TAN 3895, direto bridge. Direto bridge, obrigado, 3895. Voo 941, está passando 7000, agora eu acho que está mais confortável. Vamos partir para a Duna 2000. Duna 2000, ótimo. Da barra, Viking. Para o cruzamento, pista no 028. Aproximação, reduz a checa o trem, torre 1 ou no 86. 286, obrigado. For one, right to take off, hold point, 10. 721, continua a aproximação, é forte, externo, baixar travado. Vai reportar externo, baixar travado, objeto 6721. Tá 10 do Wii, para o 3144. E aliás, X-ray, capitão. X-ray, obrigado. É, checa o trem, livre pouso, 110 com 14 nós. Ok, vai, livre pouso. 6741, mantenha o ponto zero. Mantém, hold point. 6741. Sim, Maria, 6741 mantém em hold point. 3230 direita, proa 140 para interceptar o localizador. 3230 direita 140 para o localizador, descendo para 3000. Positivo. Autorizado o parque, reporte liberando via interseção com a bata. O 3283 vai cruzar o localizador, direita proa 40, vai navegar no máximo 8 milhas na proa para retornar com curva direita. Vai seguir a aeronave da Passarela. Direção proa 4000 então, na proa 40, estou ciente. Cometa 63, direita proa 080. Direita 080, 63. 3144, início de vetoração, esquerda proa 020, falha de comunicação em Simbra Magnética 100. Esquerda 020, em caso de falha, Simbra, magnética 100, 3144. Está mantendo 170. No 05 de alta, ponto de espera 1862, obrigado, um bom fim de semana. Eita. Afirmativo. Olímpio 03, imediato, sem parada. Fátima Itá, estacionar a frequência livre. Parado, Olímpio 03. Para 3.000 pés. 3.500, tá? 3283. Controle Salvador, voo 924, tente da Victor. Perdeu o contato com o TG, tá mantendo 170. O 924, desça para 9.015 e será vetorado. 9.015, voo 924. 3283, curve à direita, vai na proa 90090. Próximo vetor será para o localizador. Maravilha, proa 90, guardando o último vetor. Está passando agora a meia dúzia de 1800 e autorizado para 2000 pés. 2.500. Passaria do 2230, passa 4500 para 2000. Para 2000, 2230. Cometa 63, vai na proa 95, em descida para 4000. 2095, desça para 4000. 3144, desça para 5000. 5000, 3144. TAN 3895, chame Recife. Frequência 1251, boa viagem. 251, agradece a prosa TAN 3895. 1941, localizador ILS autorizado, reduz a checa o trem, chame a torre. A frequência 1186. 186, obrigado, até já, bom serviço. Tráfego à frente é um ATR. Ciente, 170 de velocidade, 150 de proa, 2000, reporte estabilizando. Passarido 2230, você vai manter a presente velocidade até Duna. Positivo, interceptando o localizador, vai manter até Duna, 200 nós, está dedicado. Cometa 63, qual é a sua velocidade agora? 200 nós em casa, 200. O senhor vai manter essa velocidade e aguardar a instrução desse controle para reduzir? Ciente, né, presidente? 924, início de ventilação, esquerda, proa 020, desça para 6.000, 1.015, fala de comunicações, Rui Simbra, magnética 100. Ventilação radar esquerda 020, desce a 6.000, caso de falha, voa Simbra pela 100, gol 924. Cometa 63, Copela, ilha de Taparica, frente, desça para 2.000 pés. 941, boa tarde, tráfego avistado, continue, 37, o objeto iniciou a rolagem, aguarde pistão 0, livre. Aguarda 10. Para 2.063. Muito bom, ingressa no corredor Interlagos, aguarde transferência. O azul 4076, se aproximando as Juliette. Juliette 09 e azul 4076. Só navegando com 220? Afirmo. Muito bom. O passaredo 2230 está agora 4 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo e aproximação para pouso. Eu agradeço a colaboração, Torre 1186. Por nada, disponha. 18,6, até mais. Até. O trem checado, na pista 10, o pouso é autorizado, 941. Passa 8200, será descida para 4000. 4000, 3144. Foi ILS, 3283. Positivo, completando ILS agora de transferência. Guardamos. Mantinha 6 small aí, vai já estar 7 power. 6 7 power, bye bye. Azul 4207, mantém o ponto de carro. Mantém o 207. Oi, boa tarde, passaria 2230. 2230, boa tarde, avistado, número 2 para o posto, tráfego 737, voo, final aproximadamente de 1 milha e meia. Continua agora a liberação, pista 10. Positivo, estou reduzindo então para posto aqui. Azul 4207, poderia decolar imediato após o posto de voo? Tá negativo, Embraer 1-4, correção, até 7-2 da passaredo, já com a velocidade um pouco alta, passou aí o marcador externo, ok? Meu, prossiga para a rotatória, torre 1-186. 1-186, rotatória, grato, não vejo ação, meu. Fui, aliás, visual. 73283, reporte o marcador externo baixar travado. Combinado. O 941, no solo, os 48, direito, já liberou 219. 219, 941. Passaredo 2230, pista 0 livre, 120 graus, 14 nós, pouso autorizado. 2230. Ele copiou, pá, não vem duração, meu. Novembro Oscar 1000, sente o tráfego aproximando pelo setor noroeste do aeródromo, final no 7 está presente autorizado, reporte na curta, baixar travado. Reportará final no 7, baixar travado, novembro Oscar 1000. Ótimo, intenção é na sequência, baixa altura até o bastidor está, confere? Confere, se autorizado a gente pousa lá na intersecção com a Tatá. Sente, inicialmente para a cabeceira no 7, eu estou com uma sequência de aeronaves de asa fixa para a final 1-0. Com aproximação direto para papá, vai interferir na final da pista 10, ok? Ok, sem problema, direto cabeceira 35, novembro Oscar Romeu. Não, cabeceira 1 no 7, ok? Desculpa, 1 no 7, Romeu. Mande, informação de tráfego, eu tô com outro helicóptero, esquilo, IXA Serra, vai aproximar para 35, pouso parado naquela cabeceira e vai taxar na sequência também para o pátio da Aerostar, ok? Ok, cliente, eu vou melhor ficar o meu. IXA Serra, presente 35 autorizado, informação de tráfego, vai aproximar um Augusta da Odebrecht para final da 197 parado naquela cabeceira, ok? Ok, tá ciente do Augusta da Odebrecht, Serra. Reduza para aproximação, cheque pré-pouso. Informe se já tem contato visual com o Airbus e com a cabeceira. Airbus 163, está totalmente visual. Muito bom. Configurando a aeronave para pouso, torre 1186. Bom pouso, capitão. 186, bom trabalho. 924, direita pro 90, desça para 2000 pés. Direita 090, desce 2000 pés, igual 924. Positivo. Quando receber o localizador, pode capturar. Gente, igual 924. 3144, tá passando sobre a bela ilha de Taparica, vou descer pra 2000. 2000, com certeza. Tá no localizador, 3144. Muito bom. Localizador 2000 pés. No localizador 2000, tá 3144. E no altímetro, vento 1110 graus, 149, pouso autorizado. Reforço 10, tá 3223. Na final da cabeceira 35, IXA Serra. Sequência aerossolo 50, táxi a baixa altura, devido ao tráfego final para pouso no zero, até está reporte estacionado. Reporte estacionado, IXA Serra. Solo, boa tarde, passageiro do 230, livrou. Alfa Juliette, remota 14 do principal, 2230. A bela ilha de Taparica. Obrigado pela informação, gol. Valeu, na vertical autorizado o pouso, 100 graus, 14 nós, aguardando o táxi baixa altura até a está Oscar Romeu. Grato, Romeu. E é que você acerta estacionar a frequência livre? Livre, estacionar, acerta. Torre Salvador, Cometa 63. Cometa 63, continua aproximação, reporte baixar travado, pistão no zero. Cometa 63, reportará baixa travada. Escomeu o visual com a Airbus da TAM, cruzando o eixo no 735? Afirmo. Fica atento à esteira, até ela estar autorizada. Grato. Azul com a 207, Tucano, Força Aérea Brasileira, cruzando o marcador externo. Condições de decolagem imediato quando autorizado? Afirmo. Posição e manter após a Airbus na curta, Azul com a 207. Além mantém após o Airbus 207. Up 741, can taxi center, frequency 1251. Desça para 8000, Romir 15. 8000, Romir 15, está sempre na vida. Muito bom. Isso aí. Foi Juliette, portão 03, da 3283, obrigado. Fala Salvador, muito bom dia. É o 3605 da TAM, Saint Victor, para São Paulo. 3605 para São Paulo no 360 pela cabeceira 10, primeira curva à direita da El Lead após Upper Zulu 10, Bridge Upper Zulu 16 1208-5545. Take it. da El Leda após Bridge para Upper Zulu no meio, por favor. Azul 4207 decola na Dael. 4207 controle, meu cordial. Boa tarde, radar. Boa tarde, muito obrigado. Podemos voar Leda, Azul 4207? Livre. Direto Leda, Azul 4207, obrigado. Voo 697, Alagoinhas, desça para 5000. Para 5000, 697. Voo 924, foi realmente um prazer, aproxima a pista 10, vamos checar o trem, torre 1186, Voo 924. Prazer foi nosso, 18,6, Voo 924. Libera a esquerda, temos um tocando no sentido contrário, deixa o ataque sair o hotel livre. Nesta frequência até o corte, estaciona a frequência livre. A pista, vento 110 graus, 14 nosso pouso, fatorizado. Pouso, né? 103, 144. 5 em frente à área está, liberacionamento, chame táxi, teclagem, Comita 95, observe tocando na hotel, autorizado após até o hotel e mantém a posição. 6-6-7. Stand by for it to clear, airborne departure. Sente, grato. Sala 57, bela direita 219. Direita 219, 3144. Oceano 330, desça para 2000. 2000, 330. Com 697 sem restrições até 3000. Departure 120.8 5562. Brazil now for 2561. Alpe 220, livre LS. Autorizado LS 5220. Salvador, boa tarde, voo no 600, mansão Vista. 600, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora 1015, direto Duna 2000 para o ILS, confia. Aqui, direto Duna para 2000, autorizado LS 600. Nossa. Alfa Juliette no 0, gol 924. Azul 4207. Chame Recife, 1251. 251 Recife, azul 4207. Obrigado, boa tarde. Boa. O gol 1697 é o número 3 para Pouso. Vai seguir um tráfego da Avianca Oceaner. Ciano 330, velocidade agora 210. Quem vai reduzir, 330. Boa tarde, César. Controle Salvador, é o Telematão. Telematão. Já no através de Tupacu. Chame a torre, 1186. 186, gráfico. Trip 220, Duna, localizador em aproximação, reduz o cheque trem, chame a torre. 1186, Trip 220. Duna, 118-6, muito obrigado pela coordenação. Pátio 5 era estar. 7, mantém litoral, reporte farol de Itapuã. Estou com a TR da Trip, próximo marcador externo. Sem condições de aproximar pela 35, após direto era estar. 90, 110 com 14. Aqui, Matheus, sem condições de aproximar pela 35, Telematão. Ok, conforme reporte Itapuã no farol, Telematão. Reportará Itapuã, aguardando instruções, Telematão. Comenta 95, teclado 02, controle 1208, boa viagem. 695, sente, controle 1208. Torre ao 35220, está estabilizando o localizador. Visual. 35220, sente do tráfego, continua a aproximação, pista no zero. Correção, tem um pouso autorizado, 7014. Talvez receba informação de um tráfego à sua direita, linha litoral, um helicóptero Alfa CA 50. Está mantendo o litoral e aproximará para a cabeceira 35 sem interferir na sua aproximação. Autorizando o pouso na 90, sentido tráfego 5220. Cometa 95 no perfil da PUC, seguindo para o nível 170. Ah, positivo, Cometa, estava procurando você aqui na tela. O transponder é 5510, que é o código do nobre e ilustre melhor centro de controle do Nordeste, Recife. O senhor está voando com o código de Brasília. Pronto, cópia está ciente da vista, 672. Autorizado, declarando 10 curva esquerda, Momo Frontier saída, absoluto.